pelo menos um negrinho inteligente. Ele ajuda os mais fracos e socorre os feridos. Negro é capoeiro, e sim, a de Coronel é doutor. Negro joga na senzala, sim, ao couro, senhor. Filho de negro é capoeiro, sim, a de Coronel é doutor. O negro joga na senzala, sim, a branco, couro, senhor. Essa faca não me corta, ouça tem capoeira de Angola com ele, vem. Com seu birimbau ele é o doutor. Olha o Zezinha, ele vem pra jogar capoeira de Angola. Ele vem pra jogar. Ele vem na senzala porque nela tem capoeira de Angola. Com ele vem. Olha o Zezinha, ele vem pra jogar capoeira de Angola. Ele vem pra jogar. Ô, aqui eu já vou. Da ladeira. Foi na queda da ladeira.